Olá e sejam bem-vindos ao Trust No One, seu podcast sobre tudo aquilo que não querem que você saiba. E na alta cúpula do episódio de hoje estamos eu, o Matheus, o Luiz. Oh no, not again. O Danilo. Try again. E o Tenchi. Space! E senhores, hoje nós vamos debater, analisar, parolar sobre essa que pode ser uma das maiores conspirações de todos os tempos. Fomos mesmo à Lua? Com certeza fomos. Ou será que não? Mas, senhores, se nós vamos falar sobre ir à Lua ou não ir à Lua, nós precisamos lembrar do contexto histórico que servia de pano de fundo para essa história de mandar um homem ao espaço. A Guerra Fria, que estava rolando, servia como motivo para que os Estados Unidos e a União Soviética dessem o pontapé inicial na corrida espacial, que é mais ou menos aí dizer quem ia ser o dono do espaço. Mas você sabe qual era o motivo verdadeiro da corrida espacial, né? Traficar drogas para a Lua. Você tá vendo esse foguete tão grandão aqui que mandou o povo para a Lua? Tá vendo essa cápsula aqui em cima? Se a gente trocar isso aqui por uma bomba nuclear, a gente joga em vocês. Era a minha segunda opção. Mas bom, gente, a gente tem que lembrar que teve o projeto Apollo, que foi o projeto norte-americano de vamos botar um homem na Lua, vamos levar um homem ao espaço, vamos mostrar que se a gente quiser, a gente explode meio mundo. Caramba, esse Apollo era nervoso, hein? Era nervoso. Foi na época do presidente Kennedy. Ele prometeu na campanha dele que levaria o homem ao espaço no fim da década. Tá que ele não viveu até o fim da década, não, mas tá bom. Ele não viveu nem até o final do mandato dele. Ah, mas ele deu nome, pelo menos, pra banda Dead Kennedy. Então, a morte dele foi justificada. Justo. Não. Não é possível. Valeu, Kennedy. Mas bom, a gente tem que lembrar aí que foram várias entradas no projeto Apollo, porque existiram várias missões Apollo, né? A missão que finalmente chegou à Lua, como todos sabem, foi a Apollo 11, que chegou no dia 21 de julho de 69. Antes do fim da década. Ó, Kennedy estava certo, conseguiu, hein? Nessa missão, tinham três astronautas, né? Que era o Neil Armstrong, o Buzz Aldrin e o Michael Collins, que era aí o cara que mantinha o motor ligado, saca? Era o motorista de fuga. Ele era o piloto do módulo de comando, que ficava orbitando a Lua quando eles pousaram na Lua. Então, como todo mundo sabe, o pouso do homem à Lua foi televisionado aí, né? Foi o grande marco dos Estados Unidos dizendo que, olha, a gente conseguiu, botamos o homem à Lua. Mas, tal qual a comoção do povo, também surgiu a conspiração. Por quê? Basicamente porque dizem que não, o homem não foi à Lua. E que tudo aquilo teria sido filmado em Nevada, nos Estados Unidos. E existem muitas pessoas que apoiam isso, né? Dizem que realmente o homem não foi à Lua e listam uma série de fatos que dizem que definitivamente não tem como a gente ter ido à Lua. Não, ir pra Lua, eu até acredito. Agora, vim dizer que foi tecnologia da Terra, não acredito não, cara. Pô, velho. Era mais barato, tipo, você tinha um foguetão pra jogar bomba nuclear na porra da União Soviética, era só mirar pra cima e continuar mirando pra cima que ele ia pra chegar na Lua. E explodir a Lua, igual a Estrela da Morte. Exatamente. Na realidade, não, porque precisava de muita bomba, né? Pô, se o Luke Skywalker conseguiu com uma nave, por que o cara não podia com uma navezinha chegar e explodir e ir embora? Pô, vamos passar o terceiro episódio com piada assim? Pelo amor de Deus, não quero que seja assim. Mas a gente pode começar aí falando, na real, sobre uma das coisas que as pessoas usam para provar que sim, o homem foi à Lua, que é a questão do refletor que existe na Lua. Basicamente, quando teve aí a Apollo 11, não foi só uma bandeira que o Armstrong e o Aldrin deixaram lá para trás. Eles deixaram também um sismógrafo, que é um equipamento para medir movimento sísmico e coisa do tipo, e um refletor de laser. Que é um espelho gigante que tá lá. Na realidade, não é um espelho gigante, não. É um espelhinho bonitinho, assim, não tão grande assim. Mas não deixa ser espelho. Mas não é um espelho, não. Vários espelhinhos. Mas não, obviamente, você não consegue se ver nesse espelho aqui olhando a Terra. O que as pessoas fazem é, basicamente, você mira um laser. Tipo aqueles laser vermelho que você tinha pra brincar, que tu botava a cabecinha que virava um bichinho quando você apontava e tal. Você mira um daqueles espaço e ele refletia, né? Você conseguia ter um input, o laser bateu lá e voltou. E mesmo a superfície lunar sendo altamente, tipo, branca e faz refletir alguma luz, ela não é tão refletida como um refletor, sabe? Então, isso aí é, sim, o argumento de que, mano, se a gente não foi lá, alguém foi. Porque tem um refletor que consegue refletir um laser e volta pra Terra. E não é só, né? Foi só esse, não. Todas as missões Apollo depois da 11, eles colocaram os refletores. Acho que foi na 11, 14 e na 15. Traduzindo, cara, os astronautas são os portugueses do espaço. Eles estão tentando comprar o povo da Lua com um espelhinho. Sim, senhor. agora faz sentido pra mim. Levaram vários espelhos. É porque cada, cada pouso da Lua, que realmente eles pousaram, foi num local diferente. Eu aceito essa teoria. Então, cada local eles deixam um espelho diferente, poder fazer triangularização, medir afastamento da lua da Terra, essas outras coisas. E fazer comércio com o vigia. O vigia não fica na lua, não, cara. Fica no outro local. Não, não. Não? Uhum. Errou o local. Cara, ele fez a piada errada. Puta que pariu. Não, sério. Não, acho que era na lua mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. E quase certeza na lua, cara. Mas enquanto o Luiz checa a colinha ali, a gente segue aí pra segunda coisa que é usada como prova pra dizer que sim, fomos à lua. Aqui, ó. O Ato mora numa fortaleza na lua terrestre. Foi mal, foi mal. Mas eu plantei a Discord. Mas uma outra prova aí que também a galera usa pra dizer que sim, fomos à lua, é que nós temos, hoje em dia na Terra, rochas lunares. Porque, obviamente, a gente não foi só na lua fincar uma bandeira igual a galera faz o Everest. A gente teve que roubar uma coisa e no cara foram as pedras lunares. Que, assim, tem um nome meio esquisito, que é Armaolita. Que aí é uma brincadeira com o nome das três pessoas que trouxeram ela. Foi o Armstrong, o Aldrin e o Collins, né? Collins só viu quando já tava na mala da nave. Na malinha, pensava em ir embora já. Basicamente, você falou, você tá dizendo que a galera foi pra lua, levou o espelho lá pra negociar lá com o traficante, né? Da lua e levaram mais pedra. Sim, foi a mesma coisa que os portugueses fizeram aqui no Brasil. Foi Breaking Bad no espaço, aí. Breaking Bad no espaço. Só que tem uma pequena diferença. O povo fala assim, mas o povo pode ter pegado pedra daqui. Aqui da Terra mesmo, e ter posto. Não. É uma pequena diferença, porque as rochas lunares elas são mais antigas. Por exemplo, as rochas mais antigas que você encontra na Terra, elas têm aproximadamente 3 bilhões de anos. E as rochas que você encontra na Lua são mais antigas, elas têm 4,5 bilhões de anos. Então, tipo, um processo de datação por carbono, não, por plutônio, você consegue medir a idade delas. Plutônio não, falei errado, é urânio. Plutônio seria altamente radioativo, né? Não, e plutônio não existe na natureza, então não dá pra medir nada com plutônio, é com urânio. Meia vida do urânio é 4,5 milhões de anos. Basicamente, por que a gente consegue diferenciar e datar essa idade? E por que que, se a Lua é, dizem aí que é formada por um pedaço da Terra que saiu depois de uma colisão com algum outro corpo celeste, por que que eles têm idade diferente se eles vieram do mesmo lugar? E basicamente isso se dá porque, como a Lua foi repelida e expelida para fora, ela esfriou mais rápido. É, por causa do universo também, né? O universo lá é tudo gelado, não tem oxigênio. Então lá fora, a pedrinha voou, esfriou, tá a Lua. Mesmo assim, você pode pegar assim, mas a Terra também passou pelo mesmo processo, passou, mas por a Terra ser maior, ela conseguiu reter esse calor e formar e esses gases formando a atmosfera. Como a Lua ela era menor, ela esfriou muito mais rápido e ela não conseguiu reter os gases, porque ela tem baixa a gravidade. Por isso a Lua não tem atmosfera, é só aquela coisa sem nada. Nem campo magnético a Lua tem mais, porque o centro dela parou de girar. Toque. É, deve até um centro lá de erro. E ela guarda o segredo dos Transformers também lá no lado. Está lá, guardadinho, onde não pega a luz. E o Vigia da barra. O Vigia tá no ponto. Ele fica forçando a parada do Vigia só pra provar que ele tava certo. Eu botei a dúvida na mente do menino e ele ficou, não. Cara, tá bom, Luiz, entendeu. Não, porque eu lembro. Não, se bem que agora nem Vigia tem mais na Marvel, agora o Vigia é o Nick Fury. Uma outra coisa que a gente também tem aí, que tem que levar em consideração, é que o programa Apollo inteiro custou 110 bilhões de dólares dos cofres públicos dos Estados Unidos. E mais ou menos umas 400 mil pessoas trabalharam no projeto de maneira direta ou indireta. Assim, gente pra caralho, pra comprar, é dinheiro. Pra caralho. Só pra dizer, olha, finge que a gente foi. Não deixa vazar não, hein. Mas era na época da Guerra Fria, então era meio difícil esse ter grana. A gente já tava gastando muito com outras coisas. Se pra você ter uma ideia assim, meio por alta assim, comparação hoje em dia, a Estação Espacial Internacional, que é feita por um punhado de módulos conectados que foram lançados durante vários anos, até 2015 o orçamento dela foi de 150 bilhões de dólares. Mas você não dá pra você comparar direito, porque a Estação Espacial Internacional ela foi financiada por vários países, os Estados Unidos, a Rússia, o Japão, o Canadá e até o Brasil e quase todos os países da Europa. E sim, Brasil teve uma participação durante a construção dela e hoje não temos mais, não podemos mais usar ela. Era pra Embraer fazer uns módulos para arreio de carga na lateral da estação espacial e ficou de entregar. Até ontem, não entregar. Talvez entregue daqui até amanhã. A próxima vez que a gente for, a gente tá pronto. Não, cara, a gente, o trem foi tão feio que, tipo, nem se entregar mais eles, a gente tem que, a gente pode usar ela. A prova de que o problema do Brasil, o brasileiro tá aí, cara. Até na construção da Estação Espacial Internacional, o brasileiro teve a cara de pau de falar: pô, bota meu nome aí que eu vou fazer aqui minha parte. Nossa, um dia. Não fez, não fez, tipo, era a parte mais simples da construção do projeto, que eram esses módulos, eles não precisam ficar pressurizados, eles ficam do lado de fora. Então é simples de fazer e eles não fizeram. Isso prova, mais uma vez, Brasil é aquela pessoa do fundão que sempre come cola. Você tem ideia? O Canadá, ele fez o braço robótico. Ele fez um, aí depois de um tempo ele fez outro e mandou o segundo. E agora parece que estão fazendo a melhoria dele e quem sabe no futuro já vão mandar um terceiro pra ela. Mas a galera internacional também tá de sacanagem, né? Se quisesse que a gente trabalhasse, mandava a gente fazer memes, porra. fazer a pintura da nave, né? Ah, e outra coisa. Só dar uma pequena adenda aqui. O Marcos Pontes, que foi o astronauta brasileiro, de brasileiro só tem origem, porque astronauta mesmo ele é da NASA, e ele foi pelo módulo russo. Então... E tem nada a ver com a gente. Tipo, ele foi da primeira turma que eles abriram para astronautas de outros países pela NASA. Ele foi, passou por mérito dele, entrou para lá, tá trabalhando lá na NASA. Até hoje ele tá lá na NASA, como astronauta da NASA. Ele trabalha para a NASA, não tem nada a ver com o Brasil. Tanto que na época que ele foi, ele fez o favor de levar um experimento brasileiro. Experimento brasileiro, quero ver como é que esse meme reage em gravidade zero. Não, cara, era crescer uns feijões em gravidade zero. Tá que pariu, ele levou um trabalho de escola. E depois ele fez a feijoada pro final do experimento. E basicamente a gente também tem que deixar bem claro que, embora o preço dos projetos seja parecido, né, 110 bilhões, 150 bilhões, primeiro, tem a questão de que o valor do dólar mudou conforme o tempo, e segundo, o programa Apollo, ele foi pioneiro nisso, ele teve que desenvolver a tecnologia. Enquanto, para fazer a Estação Espacial Internacional, meio que já tinha um... Já tinha os foguetões russos, já tinha a maioria dos módulos, já eram módulos que já existiam, um projeto, então foi relativamente fácil de criar. Até o Canadá Armies já tinham feito a ideia dele alguns anos antes. Meio que eles pegaram todas as ideias assim, e juntaram numa. Tanto que por causa disso a estação tem um pequeno problema, tipo, a voltagem que usa de um lado da estação, que é americana, é diferente da voltagem que usa do outro lado, que é russa. Puta que pariu. Por causa dos painéis solares serem diferentes, de países diferentes, então tem diferença de voltagem. Tipo, a estação espacial parece um monte de Lego. É quando você monta a parada de Lego e Mega Box junto, sabe? Não é aquele set bonito que você compra, não. É quando você compra peça avulsa toda colorida e monta um robô que tem uma peça de cada cor. Então, tipo, cada módulo dela ali, cada laboratório, estação, foi lançado em época diferente, então eles são diferentes entre si. Que a única coisa que é igual nela é só os painéis solares de um lado, do outro são de outra voltagem. Pessoal bem inteligente. E com isso a gente pode resumir que a estação espacial ela é feita de Lego, Mega Bloks e astronautas de Playmobil, né? Exato. Mas agora vamos para uma das coisas que as pessoas que acreditam que o homem não foi à Lua gostam de contestar. Que é falar que, olha, eu olho aqui para a Lua, aqui em casa, quando falta luz eu consigo ver o espaço, e eu vejo crateras. Na filmagem que a gente teve lá do pouso da Lua, não tinham crateras. Só que a pessoa que usa esse argumento, ela deve ter algum probleminha, porque ela não liga os pontos de que se você consegue enxergar uma cratera da Terra a olho nu, obviamente essa cratera é imensa. Então, pode ser que todos os pousos que o homem da Lua estejam dentro da mesma cratera, tão grande que ela é. Era tão grande, você tá dentro dela, você vai pro lado, você vê... você vê o horizonte nela. Você quer me dizer que a Lua é plana, Tenshi? Igual o planeta Terra. Pô, desde quando a Terra é plana? Você está bebendo comigo, né? Olha só, assunto para outro episódio, mas só para deixar bem claro que o nome é planeta. Pensa nisso. Não, não. Eu posso deixar um questionamento pra gente responder? Não, no próximo não, não. Deixa não, deixa não. Falar de terra plana. Vai, mano. Se a terra é plana como uma moeda, nós estamos vivendo na parte que é cara ou a parte que é coroa? Esse é um questionamento válido. Eu posso deixar um disclaimer pra mim no futuro? Além de não chamar o Luiz. Outra coisa que as pessoas me dizem é por que diabos a gente conseguiu pousar um módulo lunar sem que na Terra ele pesava entre 15 e 17 toneladas? Como é que ele conseguiu pousar, tipo, que nem uma pluma na Lua? Freio era bom. Ai, velho, freio era bom. E ar não, velho. Freio e retrofoguetes. Na realidade, cara, tipo, ele pesava isso na Terra, mas, tipo, daqui até lá, gastou um punhado de combustível. E outra, o peso relativo à gravidade. Como a Lua é menor, gravidade da Lua é um sexto da Terra. Então, ele deve ter chegado lá com 1.200, 1.600 quilos. Além disso, ele foi pousando devagarzinho pra não bater. Usando os foguetinhos, dava aquela queima gradativa do foguete até... E outra coisa, ele usa o módulo que pousou lá, ele usa monopropelente, que é um tipo de combustível só. Então, o monopropelente, quando ele queima no espaço, ele não faz chama, porque não tem ar em volta pra poder esparramar o calor, aquele trem, então a queima dele é menor. Então, por isso ele não fez poeira, não fez esse trem. Uma outra coisa que as pessoas também adoram questionar é quem diabos tirou as fotos? Porque a gente sabe que foram dois astronautas só que desceram na Lua na missão Apollo 11, o Aldrin e o Armstrong. Os dois estavam andando na superfície lunar. Não tem nenhum cameraman com eles, não tem nenhum fotógrafo com eles. Só que o que as pessoas esquecem aí desse caso é que as câmeras dos astronautas, elas ficam no peito. Então eles conseguem sim tirar fotos um do outro. Então quer dizer que eles estavam servindo de pau de selfie um pro outro? Não, cara. Não, cara. Tá aí, ó, matou, a galera levou o espelho pra isso, pra tirar foto, cara. Caralho. A galera não tinha foto. Ah, então foi eles que inventaram aquela... Exato. Ah, pô, NASA fez primeiro. Na realidade, cara, eles tinham o trem no peito, a câmera ali montada. Então eles prestavam um botãozinho, tirar foto um do outro. Tanto que tem uma imagem que mostra, acho que é o Buzz, num reflexo do capacete, mostra a imagem do outro astronauta tirando a foto. Fora a questão aí de quem tirou foto, meu Deus, eles não tinham fotógrafo com eles. Também tem aí a questão de as luzes serem meio esquisitas. Elas ficam em posições meio estranhas, como se elas tivessem, não sei, sido produzidas por luzes de estúdio, refletores, e não, sei lá, pelo luz natural que a Lua recebe. Cara, se fosse gravado no estúdio, tipo, a NASA não ia cometer um erro desse calibre, né? Botar a luz errada. Mas se eles tivessem colocado muito certinho, cara, os caras iam, pô, mano, tá muito certinho isso. Cara, até não. E o povo esquece de outra coisa, tipo, a Lua é branca. Aquela poeira dela, é tudo reflexivo. Aquilo ali reflete luz, que é uma beleza. Então, se o cara tá na sombra, mas ele não tá na sombra, porque não existe uma sombra verdadeira. Tem um reflexo na superfície ali iluminando também. O legal que eu fui comentar com um amigo meu sobre aquela teoria de que não, falam que foi o Kubrick que filmou, não sei o quê. Eu achei que ele fosse rir. Ele me olhou sério e disse, falou, mas foi o Kubrick. O que aconteceu era que 2001, uma Odisseia no Espaço, era um filme muito caro, ele não conseguiria pagar, e ele fez o seguinte, olha, eu filmo essa parada aí que vocês querem forjar, do Homem e da Lua, e vocês liberam verba pra que eu possa gravar 2001. A gente pode até reaproveitar o cenário se vocês quiserem. Não, mas, olha só, a gente tem que levar em consideração uma coisa. Se aquele cara lá que fez aquele filme que um foguete batia no olho da Lua, fez aquilo há muitas décadas atrás... Não, cara, ia ficar caro demais. Ia ficar mais caro do que mandar um foguete. Mas quais seriam os riscos? Você prefere queimar filme ou queimar uma tripulação de astronautas? O povo da Apollo 1 morreu dentro do módulo. Eles estavam testando o módulo. Ah, vamos testar o módulo? Vamos. Foi testar o módulo, pegou fogo dentro do módulo, eles não conseguiram sair, morrer todo mundo sufocado, porque a roupa protegeu eles do calor. Exato. Tá aí outro motivo pra você preferir fazer isso em estúdio. Na real, o que aconteceu é que ele sabia demais e ele foi suicidado. Outra coisa que as pessoas também comentam é que existem reflexos e lens flare para tudo quanto é lado, e isso também pode ser explicado de maneira muito fácil, que é basicamente, cara, lens flare precisa de lente. O que não faltava lá para tirar foto era lente, sabe? Tava tudo refletindo luz. Obviamente que alguma ia entrar meio torta no sensor e ia causar lens flare, sabe? Ah, luz pra todo lado? Mas tem uma também que é a favorita dos conspirólogos que dizem que o homem não pousou a lua, que é o famoso eu vi a bandeira mexer. Mas eu vi mesmo. Todo mundo vê a bandeira mexer. Mas ela mexeu mesmo, cara. Eu tava lá. Só que tava fincando ela, ela mexeu mesmo. O cara tava mexendo nela pra ficar no chão? Claro que não. Bateu o vento da porta lá do estúdio. Pô. Que vento, cara? O vento da porta do estúdio. O estagiário deixou aberto lá. Não existe ar na lua. Você tá louco? Estúdio. Esse cara bebe. E, cara... Com isso, a gente tem aí a conclusão que é ela balança, não é porque tem brisa, não é porque bateu um vento. É porque o cara fez força pra ficar lá no chão. E como não tem ar pra parar o movimento dela, ela continua balançando. É simples. Física, não básica. Não é engenharia de foguete. É simples. Como fosse simples e pintar uma bandeira no, na lua. Porque o chão é duro, sabe? É tipo as areias de Santo aí que a galera... Daniel, que é de São Paulo, aí, ó, pode confirmar. Ah, eu moro perto de Santos, né? Tá ligado? Não sei, cara, não sei, cara. É que tá aqui, eu... Esse Ariel aqui, eu já chego em Santos, né? Tá certo. É tipo a Austrália, que se você andar tantos quilômetros pra qualquer direção quando tu estiver no centro, você acaba chegando na praia, né? Não. Na Austrália, qualquer lugar que você sai longe da cidade, você morre. É. Alguma coisa te mata. Verdade. Você não pode sair mais 2 quilômetros. Na Austrália é PVP em forces, né? Mas tem árvore venenosa, cara. Porra. Fora essa parada aí da bandeira balançar aqui. Cara, foi mal. É aquilo. Se fosse gravado em estúdio, você acha que eles não iam repetir todas as cenas 1000 vezes pra garantir que fosse a coisa mais crível possível? É. Ah, não, cara. Nesse ponto pode ser... Pode ser tudo improviso, sabe? Eu vou improvisar, eu vou assoprar a bandeira aqui, irmão. Confia. Tá, cara. Tá soprando, sopra mais. Tá dando... Fora isso, também tem aquilo que a gente pode falar junto, que é a questionamento de por que diabos eu não vejo estrelas? E a gente pode voltar aí pra explicar isso com a parada do tudo lá reflete luz. Você consegue enxergar estrela na Terra quando o ambiente está escuro, na maioria dos casos, né? Quando falta luz na cidade, você olha pro céu, você vai ver as estrelas, porque tem muito menos poluição visual. Acontece que a Lua, ela não é um breu total, sabe? Tudo ali tá refletindo luz. Até os astronautas refletem luz, a roupa é branca, cara. Tudo reflete luz. Eu fico pensando, por que os caras foram de branco, mano? Porra, lá já é branco, os caras vão de branco. Ah, calor. Se fosse de preto, ninguém ia... Calor. Se fosse de preto, ninguém ia se encontrar lá, cara, porra. E é. Tipo, o corpo, como não tem atmosfera, não tem como perder o calor que o corpo gera por irradiação, sabe? Porque tem... Aí pra eles manter o corpo frio, pra eles não receberem o calor da luz externa, então eles têm que usar roupa branca. Se vocês usassem roupa de outra cor, você ia receber muito calor dentro da roupa. E o sistema dentro da roupa para resfriar o astronauta não ia dar conta. Tanto que debaixo daquela roupa que eles estão usando, eles usam uma tipo uma malha. E nessa malha tem canos de água passando para poder resfriar eles. E mesmo assim eles sobreaquecem. Gente, a gente tem que lembrar que a roupa dos astronautas da Apollo 11 era basicamente o escafandro do espaço, né, cara? Para fechar aqui essa parte, a gente tem que falar da coisa que eu achei mais incrível e impressionante. Que eu não acreditei quando eu li, mas que agora eu quero que seja o meu cânone quanto à saída do homem à lua, que é o que foi proposto pelo engenheiro nuclear William Vance II, que diz que sim, nós pisamos na lua, mas só chegamos lá a bordo de uma nave antigravidade copiada de um OVNI capturado pelos Estados Unidos. E ele diz, se a NASA admitir que a lua tem gravidade, terá que explicar até técnica de propulsão que possibilitou a viagem, e aí, certamente terá que divulgar que o governo capturou e pesquisou discos voadores e que, portanto, a ciência já domina novas formas de energia que não foram reveladas para a população. Cara, tem nem lógica esse pensamento dele. Vou nem comentar. Olha só, a gente tem que lembrar aí que o caso Roswell, que é um dos maiores acontecimentos ufológicos da história do mundo, foi em 47. Então, ó, dava tempo deles entenderem como é que funcionava, conseguir fazer... É, 22 anos fazer engenharia reversa. Sim, cara, dá tempo, tranquilo. Poxa. Ficaria também, porque que tem diversos casos ufológicos também sobre a União Soviética, né? Só que a União Soviética não conseguiu porque os russos destroem tudo, não capturam. Na realidade, eles não conseguiram mandar o homem pro espaço porque eles erraram a configuração da bomba de combustível do foguete. É porque, tipo, cara, né, tipo, o foguete que eles usaram pra missão Apollo é o maior construído até hoje. Aí o que aconteceu? O foguete que os russos fizeram era mais eficiente e tal, motores melhores. Só que, tipo, ele, em vez de 5 motores que tinha na Apollo, eles usavam 21 motores pequenos. Cara, pra fazer esses 21 motores funcionarem decente, eles não acertaram a configuração das bombas. Todos os foguetes tiveram problemas e tiveram de ser detonados. Mas se essa grande história sobre a Lua ainda vai ter gente que vai pra sempre dizer que não aconteceu e jurar de pé junto que tem provas que não aconteceu, uma coisa a gente não pode negar, que é aí a iniciativa do Elon Musk, que é aí o Tony Stark da vida real, que é o cara que disse que vai botar uma colônia em Marte e que ele vai fazer essa porra sozinho, se for preciso. Ele prometeu de 29 de setembro. Pra quem não conhece o Elon Musk, ele é um dos grandes milionários e ele foi também, além de ser o criador da SpaceX e da Tesla, que faz carros elétricos, ele foi o cara que criou o PayPal, que é o sistema de pagamento aí mais utilizado no mundo. A primeira coisa que ele fez foi anunciar os novos foguetes dele, que vão substituir o Falcon 9 e os Falcon Heavy, que ele ainda não lançou, vai lançar até o fim do ano, que o nome do foguetão novo que ele tá criando chama BFR, que é Big Falcon Rocket. Internamente era chamado Big Fucking Rocket. E segundo o próprio Elon, ele vai botar tudo da companhia pra fazer esses novos foguetes. Por quê? Porque ele tá investindo tudo nesses foguetes? Porque vão ser os foguetes que eles vão usar para mandar as missões para Marte. Uma não tripulada até 2022 e uma tripulada até 2024. Ah, e outra coisa, ele divulgou também alguns dados sobre esse novo foguetão dele. Esse Big Fucking Rocket. Que até agora ele falou que a carga desse foguete vai ser aproximadamente 150 toneladas para órbita baixa. A órbita baixa é a órbita da Estação Espacial Internacional, a órbita de lançamento de satélites, que se chama de órbita baixa, que é mais próxima à Terra. Essa é a órbita mais difícil de se levar equipamento, porque pela proximidade com a Terra, se gasta muito combustível. Além disso, ele vai poder usar esses foguetes para abastecer outros foguetes da mesma família em órbita. Então, com isso, ele vai poder levar até 250 toneladas de equipamento para Marte. Já que se você levar fora da órbita da Terra, você gasta bem menos combustível. E eles vão usar 31 motores Raptors, que é um foguete, um motor que ele desenvolveu, que não usa o combustível de foguete hoje. Hoje os foguetes usam geralmente é... Então, em vez deles usarem esses novos motores dele, em vez de usarem combustível convencional dos foguetes, que é o chamado de RP1, que é uma forma refinada do querosene, ele vai usar metano. Mas por que metano? Porque a atmosfera de Marte, ela é rica em metais, em gases que você pode usar eles, e materiais do solo que você pode usar para facilmente fazer metano usando luz do sol só. Então, vai mandar os equipamentos primeiro, vai fazer combustível, mas ainda lá, usar o metano líquido para voltar, quando precisar. Cara, a prova que ele já pensou em como ele vai produzir combustível em Marte pra conseguir trazer essa galera toda de volta, é o que o cara realmente tá querendo fazer, sabe? Isso e é outra muito coisa, legal. Ele tem gabarito, porque, tipo, ele falou que ele ia fazer um foguete que pousava na Terra, sem ser destruído, pra reaproveitar o foguete. Gastou 4 anos e ele fez. Tá que ele explodiu um punhado de foguete pra fazer isso, mas conseguiu. Ele levou o quê? 4 anos? E só pra falar que o foguete, ele não volta como se fosse um míssil, não. Ele faz uma baliza no espaço e volta de ré. Eu vi o vídeo do teste. Tá, cara, sim. Tá, é muito só foda, que tem outra cara. Coisa. O foguete, o Falcon 9, que é o que tá usando hoje, só dá pra aproveitar 80% dele. O módulo Dragon, que é o que leva os equipamentos, você ainda não reaproveita. Esse foguete, o Big Fucket Rocket, vai dar pra reaproveitar 100% dele, porque ele vai ser dividido em mais ou menos as duas partes. Se a galera implica com um pneu recondicionado, imagina com um foguete, cara. É, outra coisa que não tem lógica é pneu recondicionado, mas isso vem pra ter próximo podcast. Não, não pode não. Cara, porque tipo, pneu recondicionado deveria ter a mesma qualidade do pneu convencional, porque aí você vai destruir o pneu todo e fazer do zero, basicamente. É, mas é um pneu ecológico, nada ecológico funciona. É a regra. Se é ecológico. Deveria funcionar. Isso aí é outras coisas que eu falei pra não funcionar direito. Podcast sobre pneus. Podcast sobre pneus. Mas, senhores, antes da gente ir pra nossa parte de recomendações e pras considerações finais, a gente tem que explicar. Por que esse episódio deu uma atrasadinha? Então, peraí, estamos no dia da marmota uma semana. Nosso recorde é uma semana. Deixa eu explicar de forma rápida e sucinta. É, a culpa é do Danilo. O quê? Sim, a culpa é sempre do Danilo. Pô, eu já faço a pauta, eu já faço o negócio ainda mesmo. A culpa é do Danilo. Não, mas o que falou de verdade é que o sistema que a gente usava pra fazer as gravações do podcast, ele simplesmente só funcionou no primeiro episódio. Mas ele morreu. E depois nunca mais. E não é que ele simplesmente não começa a gravar. Não, ele começava a gravar e do nada ele simplesmente dizia: e o que eu tava fazendo mesmo? E simplesmente perdia a nossa gravação. Então a gente tentou gravar esse episódio umas 3, 4 vezes já. E dessa vez parece que estamos de volta oficialmente, senhores. Aí, finalmente, tá. Saudade. Até o programa da Pau no próximo episódio, atrasar 2 semanas. É, a gente tem que arrumar um outro programa. Não, pelo amor de Deus, não. Mas, senhores, como a gente tinha falado, vamos trazer agora a nossa sessão de recomendações, onde a gente vai dar aí dicas de algumas coisas legais que você pode jogar, ouvir, sei lá, assistir, para complementar a sua experiência com o Trust No One. E, para começar, eu queria dar aqui a minha primeira recomendação, que é o filme que a gente já citou, Apollo 18, que é um filme de ficção, não aconteceu, não existe Apollo 18. Isso é o que eles querem que você pense. Basicamente é um filme de terror que ele mostra a perspectiva dos astronautas nessa missão fictícia Apollo 18 e mostra basicamente por que o homem não voltou à Lua. Você quer entender melhor isso? Assiste o filme. Spoiler aqui não, comédia. Tenshi, e você, alguma recomendação? A minha recomendação vai ser 2 vídeos que eu vou pedir pro Matheus colocar no final. Não esquece, Matheus. Beleza? Um vai ser o teste do motor da SpaceX, que é o motor Merlin, dos foguetes Falcon 9 que estão usando hoje. E um outro é do motor Raptor, que é do futuro Big Fucking Rocket. Você vê a comparação dos dois motores e vê que eles vão usar 31 dessas porra pra levantar o povo daqui pra Marte. Danilo, alguma recomendação? Minha recomendação é Terraform, que é um mangá muito bom que as pessoas da Terra vão até a Marte e eles encontram seres vivos, entre aspas, que são baratas espaciais. Aí eles têm que tentar sobreviver e conquistar a Marte. Não nessa sequência, mas é por aí. Luiz, manda bala, cara. Bom, eu ia dar uma recomendação zoeira, mas lembrei agora que tem uma parada legal pra recomendar, que é o episódio de corrida espacial do desenho Ren, que é muito engraçado esse episódio, particularmente mostra, os personagens principais são pilotos da União Soviética, né, que eles vão pro espaço contra os americanos são porcos. É bem divertido esse episódio e o final é o melhor de todos, não vou spoiler o final. E se você quiser saber mais sobre o Apollo, você pode assistir aí os filmes da série Rock, que falam muita coisa sobre o Apollo Creed. Não é esse Apollo. Droga. Sim. E ver como a América venceu realmente a União Soviética. Que nem americano é. Mas então, senhores, nós vamos ficando por aqui. Se você tá assistindo a gente pelo YouTube, não esqueça também de conferir a gente pelo nosso feed. O link tá aí na descrição. Quanto a galera aí do iTunes, a gente tá dependendo da Apple pra liberar a gente lá no iTunes. Pra eles verem que a gente não é zoeira, que a gente é um podcast 100% sério. Então, galera da Apple, espera só um pouquinho. A gente é tão sério que grava todo mundo de terno. Vocês não estão vendo, mas a gente tá de terno. Tá de cueca, mas tá de terra. É, tipo, paletó, essa é uma canção, né, cara? Exatamente. Pantufa. Mais sério possível. Igual o William Bonner. E não menos importante, a gente queria agradecer também a todas as pessoas que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram no canal e se inscreveram lá no nosso feed e assinaram o nosso feed, porque o próximo ano ele só cresce com a ajuda de vocês. A gente faz a nossa parte, é gravar os programas, e vocês têm que espalhar a palavra. Isso é muito bom, isso tá rolando, a galera tá gostando. E a gente queria aqui deixar nosso agradecimento por uma recepção tão calorosa para o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado do segundo episódio. Espero que vocês gostem nos futuros. Sim, muito obrigado, galera. Eu agradeço a vocês também que logo no primeiro vídeo, assim, já deu uma bela... bastante visualizações e teve pessoas comentando e gostando também. Muito obrigado. Valeu, galera. Mas então, senhores, não esqueçam de assinar nosso feed, deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder as novidades. E fui! Tchau! Tchau! E beijo, Marimu! A minha recomendação vai ser 2 vídeos que eu vou pedir pro Matheus colocar no final. Não esquece, Matheus. Puta que pariu. Danilo, alguma recomendação? Tem. Peraí que eu quero sorrir. Cara, volta. O Valso Ri chegou e falou: né, Matheus? Matheus, por favor. Puta que pariu. Vou embora. Tchau, vocês. Pode deixar que eu vou botar. Depois eu coloco isso lá. De novo. Na edição vai aparecer que o coisa respondeu rapidamente. Tá. Vou fazer de novo. Eu vou deixar minha recomendação, vai ser dois vídeos. Peraí, posso recomendar outra coisa aqui que eu lembrei? Já que tá no contexto, eu vejo os vídeos da Marimun. Caralho, mano! Isso não é pós-crédito, não. Isso não é pós-crédito. Corta isso. Puta que pariu. Não, vejo Marimun. O vácuo valida. Porra, Luiz, caralho, mano. Ai, ai. Mano, tem que ser dois pós-créditos. O Varco do Valsui e esse aí. Caralho, velho. E Matheus Mota do Kikuru.